Ora, muito bem, abrindo as portas do Jardim Beira Mar Plantado, o programa de música portuguesa feito na Galiza, aqui como sempre na Rádio Felispim, a Rádio Livre e Comunitária de Trasancos. Este programa emite-se todas as quartas-feiras de 8 e 9 da noite, com repetição aos sábados às 6 da tarde e ainda às segundas às 9 da manhã, e também na plataforma de podcast a todas as horas. Este é o primeiro programa de 2025, no qual fazemos um resumo dos melhores discos portugueses que foram editados ao longo de 2024. Pois é, o ano passado foi um ano muito produtivo, com muita quantidade e também com muita qualidade. Por isso, em vez de um programa com melhor seleção, vamos fazer dois. Mas antes de começarmos, eu quero anunciar aqui um concerto da Lina. A Lina, como vocês sabem muito bem, é uma fadista portuguesa, que muito conhecida tanto em Portugal como no Estado Espanhol. Ela vai tocar aqui pertinho, vai tocar aqui dia 31 de janeiro, nas Pontes, no Auditório Municipal Cine Alovi. Dia 31 de janeiro, às 20h30. Nesse concerto ela vai apresentar o seu último trabalho, que está inspirado na poesia de Camões, que se chama Fado Camões. Não se esqueçam, Lina, da fadista Lina, no Auditório Municipal Cine Alovi, nas Pontes, dia 31 de janeiro. Vamos então, agora sim, vamos começar cheias de força com os Mão Morta e o tema que dá nome ao disco novo, Viva la Muerte. O reino dos céus só com a morte virá. Acabamos de ouvir o tema Viva la Muerte, o adianto do novo disco dos Mão Morta. Este tema foi lançado no final do ano passado, mas o disco só foi publicado no início de 2025, ou seja, há pouquíssimos dias atrás. Este é um disco com uma tonalidade marcadamente política, já que adverte dos perigos do fascismo em todo o mundo. Além do disco e do espetáculo sob o nome Viva la Muerte, os Mão Morta também andam a promover um ciclo de palestras e conversas sobre os fascismos. Algo muito interessante anda a passar com esta banda de Braga, não acham? E continuamos com este espírito de música de intervenção moderna, com a super banda Cara de Espelho, que no ano passado lançaram o seu disco de estreia. O tema que vamos ouvir é o Doutor Coisinho, nome usado para se referirem ao líder do partido de extrema-direita Chega. Doutor Coisinho, vem coisificar o medo. Ai, ô mulher é branco, ai, ô mulher é preto. Doutor Coisinho, vem quantificar o erro. Ai, ô que ela é cigano, ai, ô que ela é o demo. Doutor Coisinho, sai debaixo do penedo. Doutor Coisinho, vem atiçar o estrengo. Encarna um maluquinho, saudosista lazarento. Doutor Coisinho, coisifica aqui o dedo, coisifica aqui o dedo, coisifica aqui o dedo. O doutor Coisinho vem clarificar coisinhas. Ai, o que ela é drogado, ai, o que ela é maricas. O doutor Coisinho vem vociferar o espanto. Ai, a mulher é preto, ai, a mulher é branco. Doutor Coisinho quer reabrir o degredo. O doutor Coisinho só atrai para si mosquedos. É um penezinho pequenino de brinquedo. O doutor Coisinho coisifica aqui o dedo. Coisifica aqui o dedo. Coisifica aqui o dedo. Sai debaixo de um penedo. O doutor Coisinho vem coisificar o medo. O doutor Coisinho saudosista lazarento. O doutor Coisinho coisifica aqui o dedo. Coisifica aqui o dedo. Coisifica aqui o dedo. Coisifica aqui o dedo. Muito bem, aqui no Jardim Amirama Plantado tentamos sempre passar as novidades discográficas mais interessantes que vão saindo em Portugal, mas há sempre alguma que nos escapa. O primeiro exemplo destas novidades que nos escaparam é o novíssimo livro-disco da cantora e compositora Amélia Mujo, que está chamado Um Gato é um Gato. Vamos então ouvir o primeiro single do álbum, um tema que se chama Gato que Brincas na Rua, que tem o conhecido poema de Fernando Pessoa. Gato que brincas na rua, como se fosse na cama, invejo a sorte que é tua, porque nem sorte se chama. Gato que brincas na rua, como se fosse na cama, invejo a sorte que é tua, porque nem sorte se chama. Música. bom servo das leis fatais, que rangem pedras e gentes, que tens instintos gerais e sentes só o que sentes. Bom servo das leis fatais, que rangem pedras e gentes, que tens instintos gerais e sentes só o que sentes só. És feliz porque és assim, todo nada que és é teu. Eu vejo-me e estou sem mim, conheço-me e não sou eu. Gato que brincas na rua, como se fosse na cama. Invejo a sorte que é tua, porque nem sorte se chama. Invejo a sorte que é tua, porque nem sorte se chama. Gato que brincas na rua, como se fosse na cama. Muito bem, chegamos agora à parte em que vos ponho uma canção em galego, porque eu quero que os ouvintes portugueses se acostumem a ouvir o idioma da Galiza, que tem tanta coisa em comum com o português que até se considera a mesma língua. Às vezes não se entende muito bem, mas isso é por falta de costume. Por isso é importante que a cultura galega passe em Portugal, da mesma forma que a cultura portuguesa tem que passar na Galiza. Pois é, tem de haver maior intercâmbio entre estas duas culturas, porque temos um idioma, uma história e um território que nos une. Aos portugueses eu quero vos pedir que quando virem algum galego ou galega, não tentem falar em espanhol, falem português. Sim, senhor. Que os galegos falem sempre em português. E esta canção em galego está dedicada à Palestina, para lembrar mais uma vez que Israel leva 76 anos a cometer um genocídio contra o povo da Palestina. E como a cada pouco tempo assistimos impotentes a mais um massacre, pedimos aqui mais uma vez o cessar-fogo imediato por parte de Israel, que acaba com o genocídio e que Netanyahu paga pelos seus crimes contra a humanidade. Vamos então ouvir o galego Berlai e o tema Ao Outro Lado da Porta. Pasas horas soñando as estrelas. Soñé que as bombas son foguetes das festas e son das balas que escuito lonxe unha música fodidamente familiar e unha música fodidamente familiar falando cun Deus que nunca lle responde. Corpo nas mãos xa non se move. É súa mãe que estará a soñar e caricias que sempre lle dá. Caricias, caricias que sempre lle dá. Caricias. E ela non acorda, non. Ser un sono profundo, van voando por cima do mar e van xuntos. E ela non acorda, non. Ser un sono profundo, van voando por cima do mar e van xuntos. Lágrimas na súa pele dun mar que ainda non se cara. Quem quer un conto que sara antes de ir pra cama. E esse nó que se amarra no centro do peito. Reventava o abeixo, reventava, reventava o abeixo. Será un sono profundo, van volando por cima de marea y juntos. Y el año me acordaron, será un sono profundo, van volando por cima de marea y juntos. Y aprendió que genocidio y guerra y orguerse de raiva tira una pedra. Agora vamos ouvir o tema Moda da Tosquia, do grupo As Crua. As Crua são seis mulheres urbanas que criam e compõem entre a música de transmissão oral e o adufe. O seu repertório tradicional ibérico é o ponto de partida para o encontro e o cantar efetivo. Tal é assim é como se descreve na sua página de Bandcamp. Contamos com trazê-las aqui a Ferrol num futuro próximo, mas não vai ser nada fácil porque são muito requisitadas pelos lados de Portugal. Então, Crua com Moda da Tosquia. Yeah.

Ora, muito bem, acabamos de ver um grupo que para mim é algo especial, os Quatro ao Sul. Este grupo dedica-se a divulgar as modas alentejanas que porventura estão um pouco afastadas de grupos de cante. Inicialmente os Quatro ao Sul estavam compostos por Pedro Mestre, José Barros, José Manuel David e Rui Vaz, e agora uniu-se o quinto elemento, Rui Calado. O disco que lançaram o ano passado chama-se Outros Cantes, e a propósito deste lançamento fizemos uma entrevista aqui no Jardim Beira-Mar Plantado a um dos seus integrantes, o meu amigo José Barros, que além deste projeto também falou do seu projeto pessoal, ou seja, do José Barros Navegante. Deste disco de nome Enraizado, que foi lançado no passado dia 29 de novembro, já ouvimos dois temas, os singles Abelharuco e Reviravolta. Mas como José me enviou o disco para passar aqui na rádio, vamos passar então outro tema diferente. Agora vamos ouvir Que Venha o Sol, um tema que é um manifesto contra as pandemias. Sim, a noite é escura, mas claro o dia e sempre aquece. Conversa amena leva tempo, mas esclarece. Quem muito fala e pouco tem para dizer, leva mais tempo e não procura. Não procura esclarecer. Que venha o sol se a lua vai embora, que o girassol aponta caminho afora. Se o meu amor não sabe o que é amar, não tem sabor, não ter asas para voar. Que venha o sol se a lua vai embora, que o girassol aponta caminho afora. Se o meu amor não sabe o que é amar, não tem sabor, não ter asas para voar. Deixa andar se estás cansado a relaxar. E vê bem sentado a inteligência virtual. Não faças nada que esta realidade faz de ti um tolo e nem parece. Nem parece acidental. Que venha o sol se a lua vai embora. Que o girassol aponta caminho afora. Se o meu amor não sabe o que é amar, não tem sabor, não ter asas para voar. Que venha o sol se a lua vai embora. Que o girassol aponta caminho afora. Se o meu amor não sabe o que é amar, não tem sabor, não ter asas para voar. Que venha o sol se a lua vai embora. Que o girassol aponta caminho fora. Meu amor não sabe o que é amar, não tem sabor, não ter asas para voar. Não tem sabor, não ter asas para voar. Não tem sabor, não ter asas para voar. Palavras, palavras não existem, palavras, palavras fora da nossa voz, fora da nossa voz. As palavras não assistem, as palavras não assistem, somos nós, palavras, somos nós, somos nós. Ora, nesta secção dedicada à poesia, eu trouxe-vos novamente um poema de Francisca Camelo. Esta jovem poeta do Porto distingue-se pelos seus poemas de cariz feminista. E se calhar foi mesmo por isso que eu a encontrei, graças a um trabalho que ela fez em colaboração com a rapper Capicua. Espero ouvir aproximadamente este trabalho em conjunto, porque deve ser muito interessante. E agora vamos ouvir o poema do Assédio, de Francisca Camelo, mas declamado por Catarina Marques. Catarina Marques é uma youtuber apaixonada da poesia e aqui está com uma grande interpretação. Senhor motorista, quando eu era pequena diziam-me que era mau ser feminista. Agora dizem-me só que não é preciso. Mas, senhor motorista, quando disse que me levaria para a sua casa, quando falou em coisas que me deixaram com medo e asco, asco, asco, quando disse que eu era tão simpática, e se era tão simpática e se dizia que não queria, se dizia que não queria, então queria, de certeza. Sei que a culpa não é sua, sou eu que o olho nos olhos, uso batom, vestido curto, sou educada. E por norma até sorrio, porque me ensinaram assim. Bom dia, boa noite, por favor, obrigada. Senhor motorista, agora receio as ruas da minha cidade. Não gosto que me olhem. Fecho as pernas, desvio o olhar. Ele está a olhar para mim e agora? Agora vou fingir que vejo a paisagem. Ele continua, olha-me pelo reflexo do vidro e agora? É melhor ver se a saia está baixa, não sorrir, não olhar, não falar, fechar as pernas. Fechar as pernas, fechar as pernas, fechar as pernas. E agora? Agora dou por mim a correr na rua ao som de um disparo que nunca aconteceu. Senhor motorista, não foi por mal que não engracei consigo. Quem sabe numa próxima vez. Até lá, um bom dia, boa noite. Por favor, obrigada. Obrigada. Obrigada.

sou de farol de haver o mar. Já o meu tempo me engula, mas ainda conto lá chegar. Linda, não é verdade? Foi Jorge Cruz com Transumante. Agora as próximas quatro canções têm algo em comum com José Mário Branco. Isto tem uma razão de ser, é que após a sua morte em 2019, José Mário Branco deixou muita saudade e uma marca profunda na música portuguesa. É simples. A primeira destas canções é do novo disco de Camané, um disco ao vivo que é uma homenagem ao seu produtor musical e professor. Assim é como os Camané se referem a José Mário Branco. O primeiro single a ser retirado deste disco foi o Fado da Tristeza, um tema composto por José Mário Branco especialmente para Camané. A fingir, se alguma dor existir, a roer dentro da toca, deixa a tristeza sair, pois só se aprende a sorrir com a verdade na boca. Deixa a tristeza sair, pois só se aprende a sorrir com a verdade na boca. Quem canta uma alegria que não tem, não conta nada a ninguém, fala a verdade a mentir. Cada alegria que inventas mata a verdade que tentas, pois é tentar a fingir. Cada alegria que inventas mata a verdade que tentas, porque é tentar a fingir. Cabeça aos pés, canta com aquilo que és, só podes dar o que é teu. Canta da cabeça aos pés. Só podes dar o que é teu. Ora, a segunda canção dedicada a José Mário Branco pertence ao novo disco de J.P. Simões. Depois de várias revisitações avulsas, J.P. Simões debruça-se na essência e no significado de 8 composições intemporais de José Mário Branco, oferecendo uma interpretação comovente, reinventando e revitalizando o seu legado para uma nova geração de ouvintes. Ora, sendo estes dois dos meus autores favoritos, pude ouvir e comprovar que as versões balançam entre o etéreo e a dureza da realidade. O difícil mesmo foi escolher só um tema, mas afinal trouxe-vos uma das canções mais conhecidas. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Sem dúvida, esta é uma dos meus favoritos de 2024. J.P. Simões cantando José Mário Branco, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança. Tomando sempre novas qualidades. E se todo mundo é composto de mudança, toquemos das voltas que ainda o dia é uma criança. Vemos novidades diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança. E do bem, se algum houve as saudades. Mas se todo mundo é composto de mudança, troquemos as voltas que ainda o dia é uma criança. Chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria. E em mim converte em choro doce canto. E em mim converte em choro doce canto. Mas se todo mundo é composto de mudança, troquemos as voltas que ainda o dia é uma criança. Cada dia outra mudança faz de maior espanto. Que não se muda já como soía. Que não se muda já como soía. Mas se todo mundo é composto de mudança, troquemos as voltas que ainda o dia é uma criança. Ora, o terceiro tema dedicado a José Mário Branco chama-se Do Que Um Homem é Capaz, original de José Mário Branco, aqui na versão do coro Canto Nono. É isso mesmo, o coro Canto Nono colaborou imensas vezes com José Mário Branco e em 2024 gravou um disco em sua homenagem, tanto que o álbum saiu com o título A Força da Palavra, um canto de José Mário Branco. Este disco foi lançado a 25 de maio na Biblioteca Almada Garrett, no Porto, de onde ambos são originários. De notar também que vários elementos deste coro também cantaram no refrão da canção Viva la Muerte, de João Morta, que ouvimos no início deste programa. Vamos então ouvir Canto Nono. Do que um homem é capaz, as coisas que ele faz para chegar aonde quer. É capaz de dar a vida para levar de vencida uma razão de viver. A vida é como uma estrada que vai sendo traçada sem nunca arrepiar caminho. E quem pensa estar parado vai no sentido errado a caminhar sozinho. Vejo gente cuja vida vai sendo consumida por miragens de poder. Agarrados a alguns ossos no meio dos destroços do que nunca vão fazer. Vão poluindo o percurso das sobras do discurso que lhes serviu para abrir caminho à custa das nossas utopias. Usurpam regalias para consumir sozinhos. Concretas, impõem-se essas metas que nos entram casa adentro. Como a trilateral, com a treta liberal e as virtudes do centro. No lugar da consciência, a lei da concorrência, pisando tudo por caminho. Para castrar a juventude, mascar um de virtude, o querer vencer sozinho. Ficam cínicos brutais, crescendo cada vez mais, para subir cada vez menos. Quanto mais o mal se expande, mais acham que ser grande é lixar os mais pequenos. Escolha ser assim, quando chegar ao fim, vai ver que errou o seu caminho. Quando a vida é hipotecada, no fim não sobra nada e acaba-se sozinho. Mesmo sendo os poderosos tão fracos e golosos que precisam do poder, mesmo havendo tanta gente para quem é indiferente passar a vida a morrer, há princípios e valores, há sonhos e amores que sempre irão abrir caminho. E quem viver abraçado à vida que há ao lado não vai morrer sozinho. E quem morrer abraçado à vida que há ao lado não vai viver sozinho. Ora, fechamos a porta do Jardim Abraão Apantado com o quarto tema, que tem uma conexão muito forte com José Mário Branco, já que é a banda do seu neto, o Afonso Branco. No início do ano passado foi lançado o primeiro single da banda, Ser Português, e logo a seguir veio o álbum Manifesto do Jovem Moderno. A banda, composta por Afonso Branco e André Ivo, tem um som pop e moderno, mas as letras fazem justiça ao legado de José Mário Branco. Sim, senhora, aqui no Jardim Amaral Plantado, vamos estar atentos para ver como evolui a música e a carreira desta nova banda, com o sugerente nome de Miss Universo. Entretanto, fiquemos com o tema Ser Português, tocado ao vivo na Antena 3. Um abraço e fiquem muito bem. Esta raiz africana não para nem que lhe peças para ser. Quero uma caravana que só deteste sertana. Distraído é aquele que distrair. Sou filho da tuga, mas nunca com etiqueta. Sou pai da nova música que não sai da gaveta. Irmão de todo homem que se deixa de treta e vai dançar com toda a gente, ainda que a noite não prometa. Se aquilo que tu vês são pensamentos de um burguês, explica então outra vez o que é ser português. Se aquilo que tu vês são só canções ao fim do mês, explica então outra vez o que é ser português.